onda de aroeira, é tão grande a emoção que cantamos a noite inteira. Oh, oh, viola, seu som me faz chorar. Oh, vejo o tempo passar com o canto da araponga e o maestro sabiá tomando café quente, tereré o chimarrão, um abraço na morena, bate forte o coração. Oh, oh, viola, seu som me faz chorar. Oh, oh, viola, choramos juntos num só cantar. Este é um paraíso que mais lindo aqui não há, entre as paisagens lindas, cachoeiras pra se banhar. Amigo, fica o convite, vem aqui nos visitar, cantar e tocar viola noite de luar. Oh, oh, viola, seu som me faz chorar. Oh, oh, viola, choramos juntos num só cantar. Choramos juntos.